É o GM, é o Lip, emplacando mais um. Diretamente, restante lá, fuck. E uns anos atrás, eu discuti com os meus pais. Tava tudo desandando, fui demitido do trampo. E não tava ajudando em casa, mas não analisei que eles queriam meu bem. E deixei minha coroa na preocupação de eu entrar pra vida errada. Não quis saber de estudo, meu pai me xingou de tudo. Quase me pegou no murro, ô menino vagabundo. Ô menino vagabundo, falei que a vida cantou. Ele não acreditou, até que a vida me mostrou que ele tinha medo de eu passar o que eles passou. A vitória chegou, Deus abençoou. O barraquinho de madeira, os buracos da telha, ele já tampou. Amém. A vitória chegou, Deus abençoou. Hoje eu entendo, eu preciso passar veneno pra dar valor. A vitória chegou, Deus abençoou. O barraquinho de madeira, os buracos da telha, ele já tampou. Amém. A vitória chegou, Deus abençoou. Hoje eu entendo, eu preciso passar veneno pra dar valor. Eu discuti com meu pai, tava tudo desandando. Fui demitido do trampo e só tava ajudando em casa. Mas não analisei que eles queriam meu bem. E deixei minha coroa na preocupação de entrar pra vida errada. Não quis saber de estudo, meu pai me xingou de tudo. Quase me pegou no murro, ô menino vagabundo. Ô menino vagabundo, falei que a vida cantou. Eles não acreditou, até que a vida me mostrou que eles tinham medo de eu passar o que eles passou. A vitória chegou, Deus abençoou. O barraquinho de madeira, os buracos da telha, ele já tampou. Amém. A vitória chegou, Deus abençoou. Hoje eu entendo, eu preciso passar veneno pra dar valor. A vitória chegou, Deus abençoou. O barraquinho de madeira, os buracos da telha, ele já tampou. Amém. A vitória chegou, Deus abençoou. Hoje eu entendo, eu preciso passar veneno pra dar valor. Chegou, Deus abençoou. O barraquinho de madeira, os buracos da